No dia 18 de maio, o Tribunal do Júri de Uberlândia considerou culpado um motorista que atropelou e matou, em 2010, o garupeiro de uma moto e feriu gravemente o condutor da motocicleta. Eles trafegavam na BR-050 no sentido Araguari-Uberlândia. O homem, hoje com 36 anos, foi condenado a 7 anos de prisão. A pena será cumprida em regime semiaberto, por homicídio simples com dolo eventual, que é quando alguém assume o risco de cometer um crime. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, no momento do atropelamento, o condutor do veículo trafegava no quilômetro 67 da BR-050, embriagado e em alta velocidade. O veículo invadiu o acostamento da rodovia e se chocou contra a traseira da motocicleta, causando a morte do garupeiro e ferindo o condutor. Conforme a denúncia, o condutor da moto não morreu devido ao atendimento médico rápido que recebeu. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.